Super 721 no cruzo 060 por 050, pode prosseguir? Objeto 6721, sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 025, limite ao lock. Está autorizado descida até 3 mil pés, ajuste o cilindro no 021. Esquerda 025, limite lock, 3 mil na 021, no 6721. Vou no 754, desse mantém a 4 mil pés, ajuste o cilindro no 021, redução para 220 nós. 30, reduzindo, desce para 4 mil, com 021. Azul 4463, chame Centro Recife na frequência. 1251, alterna 1325. Para o pushback, acionamento da TNR 6254-08. Oi, estou autorizado, chame TAC 6254-08. Jet 6721 para o localizador, curva direita para o A050, informe estabilizado. Direita 050 para o localizador, informe estabilizado, 6721, pode ser para 2000? Afirmativo, 2000 pés, ajuste 1021. 2021 no 6721. O 4076, completa a aproximação, chame Torre Salvador na frequência 118-62. 118-62, azul 4076. Bom dia, 3204, táxi autorizado à direita Alfa, reporte antes da táxi Juliette, portão será o 01. Táxi Alfa, antes da Juliette, vai reportar, aguardando o 01, da 3804. O 754 em condições de reduzir para 180 nós. Afirmo. Por gentileza, 180 nós, está autorizado descida até 2 mil pés, ajusta no 021. 0, nós, 2021. O objeto 6721, velocidade indicada? 180 nós, 6721. Sente, tem condições de manter até dona, ao menos? Claro, com certeza, né? 721. Gentileza. Azul 4076, completo final, chame Torre, 6186. Chegou para o 754, esse a 7 milhas da frente. Confirme. Tráfego do 754. Ok, o senhor está confirmando, quer que informe o tráfego na sua frente? Sim, quero saber qual o número para pouso. O seu número é o seu terceiro para pouso, pistão no zero. Obrigado. Portão 01, próxima esquerda, Juliette, autorizado, tá? 3204. Próxima esquerda, pro 01, tá? 3204, bom dia. Encaixado, final vestrando. Ciente, uma milha da posição duna, completo final, chame Torre, 118, decimal, meia dúzia, bom pulo. 18, dúzia, boa tarde, 6721. Índia, Ponte espera 1-0, chame torre 1-8, decimal 6, altímetro 1-0, 2-1, boa viagem, 6254, Ocean. Tá autorizado o táxi aqui do ponte espera da 10, hora 2-6, 1-0-2-1, boa, bom feriado, já é segunda-feira. Na redução para 190 nós. 190 reduzindo, vou no 941. Salvador, 3285. A 3895, contato radar, sub mantendo 340, saída da EL. 340 na da EL, 3895. Ativo a Leda direto, 3895. Autorizado. Quando Leda, 3895. Alô, Salvador, boa tarde, 4076 Azul na Foxtrot. Azul 4076, táxi preso Alfa, Juliet, o pátio 1, portão de número 9. Alfa, Juliet, portão 1, pátio 1, portão 9, 4076. Prossiga. Ok, estacionado 01114. Sede, mantenha 500 pés, ajuste de altímetro 1021 no corredor forte na escuta do controle. Confirme por gentileza a matrícula. Yankee Delta Charlie, sede, na escuta. Estabilizado 1754. Confere completo final, chame torre 1186. 1186. Fala, Ebis. 7721. 7721. Boa tarde. Pouso Olivô, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4. 7721.

ali no Pátio do Aerostar. Yankee Delta Charlie, foi rotatório por gentileza. Ah, ok, mas o Yankee Delta Charlie vai fazer um sobrevoo ali perto de buraquinho. Certo, então mantém o setor, mantém a posição e chame torre 118 decimal meia dúzia. Rápido. Controle Web 6741, possibilidade de voar pro Adileda. 76741, está autorizado. Leda. 3895. Tan 3283. Tan 3283. Está presente, foi a posição ITAP. Tem condições de manter high speed? Afirmativo, vai voar ITAP, high speed, Tan 3283. Afirmativo, Tan 3283. Serão 349 para sequenciamento, reduza para 1809. Tem condições? Por gentileza. Do Mike Quebec. Se não tem o tráfego informado, frequência livre para coordenação. Velocidade indicada 2409. Sim, tem condições de manter 240 até 5 milhas para a posição duna? Ok, espera, vou 9 por gentileza, vou direto duna, informe estabilizado, final do procedimento, ILS X-Ray. Sim, vou 9. Salvador, muito bom dia, boa tarde, assinei 6254. Contato radar, suba conforme autorizado, vigilância. Conforme 6254, alguma possibilidade de voar, Dael? Voa direto, Leda. Leda, obrigado. Informa o tráfego na posição de 2 horas, a 7 milhas, passando nível 100. Afirmativo, 3283. Vetoração para sequenciamento. Mantendo a respira, está autorizado voar na flua 045. O limite é o custo do localizador. O senhor irá ultrapassar essa aeronave. 3283, está sendo vetorada, flua 045, limite ao loco. Afirmativo. Ok, comando a esquerda, vara 045, está no localizador, na 3283. Controle Salvador, boa tarde, 600 com a terra. O 600, sem unificação, chegada a Mari, desce e mantém o 050. Desce e entra no 021. Mari, 50 no 021. TAN 3283 está autorizado a descida até 3 mil pés. Ajuste de altímetro 021. Ok, desce até 3 mil, com 21, TAN 3283. Objeto Objeto 6741, chame centro Recife na frequência, no 251, alterna no 3325. 351 no 3325. Papa Tango, Oscar Papa Golf, Salvador Barra Grande, mais conhecido como Siri, visual via corredores Axé Caixa Pegos, 128, o controle, 186 com a torre, acione o último transponder que acionou. O norte, então, na nossa terminal, acione 0134. Aéreo está, estacionamento 286, altímetro no 021, informação em curso é Serra. Boa viagem, Irã. Vamos tráfego na posição de 9 horas, 4 milhas, rumo nordeste, passando 050, Airbus 319. O senhor irá seguir como número 3 esta aeronave. Afirmativo. Serão 349, completa redução para 170 nós. Está autorizado descida até 4 mil pés. Os 283, desça 2 mil pés em forma estabilizada. 2 mil pés, chama estabilizado, 3283. Estabilizando o localizador, voo 1924. CL, completo sinal, chame 2, 118 mesmo. 18 mesmo, até daqui a pouco. Era no 349. O senhor saiu do perfil da chegada à Mare. Está presente, curva direita, na proa 060, para interceptar o localizador. Desse, mantenha 2 mil pés em forma estabilizada. Procedimento. 721, informação de Sierra. 721, boa tarde, Sierra confere, altímetro 021, Salvador Fortaleza, já aprovado 330. Quanto cópia? Afirmo. Salvador Fortaleza, o nível aprovado 330 via upper, Zulu 19. Declare pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após curva esquerda, perfil de subida Momo, Cogbo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 62, transponder 5503. 609, dono 600, vai cruzando 075 para 050. Está autorizado a descida até 2.000 pés, ajuste no 021. 2.000 no 021, dono 600. Posição e transição frágil. O controle 208, 286 e o transporte 553. Vai ter 7721. Após o nome é Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Cogbo. Cogbo, Kilo, Oscar, Bravo, Golf, Uniforme. É, Kilo, Oscar, Golf, Cog, Bravo, Uniforme. Cogbo. Cog, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Bravo e Uniforme. Oi? Inventa os nomes que fica complicado mesmo. É Momo Cogbo, transição forte, portão é o quadro, chame pra. Tá Azul 4089, chamou a confirma. Seria já aprovado e para passar a cópia com 360. Copia ou aguarda recoordenação? 360, autorizado para o azul 4089 de Salvador, Vitória, do Espírito Santo. Aerovia 50, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha. Perfil de subida é da El Leda, após Leda, Eudes. Controle 1208, torre 1186 e acione o código 5471. No portão 9, chame pronto. Paulo, boa tarde. O nome do espaço livrou. 1924, boa tarde. Táxi autorizado Alfa. Juliette, Pátio 1, portão 10. Alfa Juliette, Pátio 1, portão 10.